Enxerga-me, Senhor, e me conhece. Diga quebranta. Escorra-me com força a tua palavra e enche-me até que mim te ache em casa. Então, shut